exaltarei, Senhor, não só pelo que faz, mas sim pelo que és, o amor que demonstrou por mim no Calvário ali está. Agradeço por me libertar, pelas lutas e vitórias que sempre viverei. Caminharei na tua presença, sem olhar para trás. Obrigado pelo que faz. Glorificarei, Senhor Jesus. Te exaltarei, Senhor meu Pai. Firmado em tua presença, eu quero estar, correndo para em teus braços descansar. Exaltarei, Senhor meu Pai. Firmado em tua presença, eu quero estar, correndo para em teus braços descansar. Eu quero estar, correndo para em teus braços descansar.